Foram lançadas na noite desta terça-feira duas novas exposições fotográficas no Ecomuseu da Usina de Itaipu. Na atração que leva o nome de Fronteira, 11 fotógrafos amadores e profissionais que atuam em Foz do Iguaçu e região reuniram cerca de 50 trabalhos de dois workshops que foram realizados com o objetivo de discutir a relação da fotografia com as noções de patrimônio e território. Tatiara Damas, gestora do Programa de Valorização do Patrimônio Institucional e Regional da Itaipu, explica que profissionais de fora ajudaram a montar a exposição. Mais de 50 fotografias, a fotografia toda foi curada por um curador fotógrafo de Londrina, contratado especialmente para fazer todo esse processo de sensibilização e de articulação dos artistas com relação ao tema e depois também a questão da tipografia. Então, eles estão todos convidados, acho que é uma bela oportunidade de ver o seu próprio território documentado e mostrado a partir da sensibilidade dos artistas locais. A outra exposição traz os trabalhos de Fran Rebelato, feitos durante uma viagem dela por países da América Latina. São cerca de 200 imagens que mostram o olhar particular da fotógrafa sobre os nativos de cada país e peculiaridades de cada região. A artista conta que tenta misturar imagem com poesia. Eu trabalho muito de uma forma poética, né? Eu escrevo também e também a exposição vai trazer um pouco das minhas poesias. Então eu sempre tento trabalhar assim, a sensação de viver aquele lugar que você chega, né? Essa experiência de conhecer um lugar diferente, da qual a gente sair da nossa rotina, a gente sair do nosso dia a dia, chegar nesse outro lugar e buscar algo que não está assim tão visível e tão latente aos nossos olhos. Então eu trabalho muito com essas particularidades, assim, a fotografia ela é muito sensível e vem muito de uma vertente poética. A fotógrafa também detalha como foi o processo de captação das imagens que expôs. Eu tenho viajado, fez um trabalho com fronteiras entre Brasil, Argentina e Uruguai, e além disso tive a oportunidade de viajar para outros países também. Então o que eu faço é um recorte de tempo, de espaço, essa questão de estar em deslocamento, de experimentar, de conhecer pessoas, de conhecer o território e de ver como, de uma forma sensível, a gente pode representar isso. Então tem tanto fotos bem objetivas, de pessoas, de lugares, assim como fotos muito subjetivas, de detalhes e de sensações a partir do que eu vivi nesses lugares. A exposição segue no Ecomuseu de Itaipu até o dia 9 de março. O horário de visitação é das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, de terça a domingo. Moradores da região não pagam, basta apresentar um comprovante de residência ou o título de eleitor. Maurício Freire, para a CBN Foz.